Aham. Mais um repertório. MCzinho. A diferença da estrada e a Estúdio vida. Estúdio 3D e de gravações. Pra o que Deus fez e o homem faz diferença. E a nossa diferença que vemos no ar, até mesmo no respirar que nós pode levar. Se o ar tá poluído, mas o homem quer complicar. Interagindo com a evoluência, não quer ficar. MCzinhozinho. As vacinas com a fórmula que não deixa de ser. Exclusividade, Estúdio 3D e de gravações. Novos vírus no fim do tempo que vão acontecer. Vida louca, fim dos tempos, na estrada quero andar. Se a estrada é longa, esse aqui de lá pra cá. E aí, neguinho, não vou deixar que a natureza Deus deu se acabar. Porque ele fez valorizar. Aí, irmão, vamos juntos se juntar. Pra recompor a natureza que é de Deus, que deu presente pra nós e não é seus, e não é meu e não é nosso. Vamos plantar as coisas boas do futuro para colher, valorizar, usufruir.